Localizador visual com campo azul 2782. Controle azul 2782, localizador visual. Azul 2782, completo final, chama em torno, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5-7-8-2. Rio 5974, a sua notificação via chegada perto desse manter 4010, ajuste de altímetro na 0 na 4. Para 4014, temos a UIS. Salvador, boa noite, azul 2782, LS, faixa travada. Azul 2782, pouso pessoal que fica no 0, vento no 00 grau, 099. De pouso, azul 2782. Falou, 2, falou, 1, libera direita. Controle solo 211. Eu em direita, 211, obrigado. Salvador, muito boa noite, Azul 2782, Luiz Francisco. Azul 782, autorizado táxi Alfa Kilo, posição é 4 Lima no Pátio 3. Alfa Kilo, 4 Lima, Pátio 3, Azul 2782. Ô, Salva, 3815, na posição 08, Patiz, autorização Guarulhos 340. Nível 340. Saída da El, Leda, Motiva, decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5567, controle 119.35. Da El, Leda, Motiva, decola no zero, direita, 5567. E o controle de 935. A 3835, cotejamento correto, chama pronto, pushback e estacionamento. Azul 4235, essa é a notificação, via chegada a ponto, deixa até 4 mil pés, ajuste o altímetro 0014. 5974, faça duna, completo sinal, chame todo. 118, decimal 95. Salvador, Rio 5974, na final, tem checado. Rio 5974, posto autorizado pistão 0, vento 08 graus no 59, Senegal no 0, no 4. Sim, autorizado o pouso, Rio 5974, meio 14. Afirmo, Rio 5972, descendo para 2 mil pés, justifica o altímetro 1904, autorizado sinal, prosseguindo. 2 mil pés, 1904, autorizado sinal, sim. Pixel 3895 com 117 a bordo. Está confirmando 117? 117, confirma. 3895 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via pátio táxi Índia no ponto de espera torre no 8 decimal 95 QNH 10 no 4 14 pátio Índia 3 boa noite. Rio 5974, autorizado táxi Alfa Kilo, a posição é 6 Romeu no Pátio 3. Alfa Kilo, 6 Romeu no Pátio 3. Oscar Bravo Eco, prossiga. Oscar Bravo Eco, ciente, confirme pista que decola. Romeu Oscar Bravo Eco, autorizado. Sierra Bravo Juliette Delta via Uppel Zulu no 0 por base e após segue conforme a ordem do plano. Nível 400, saída da El, Lida, Motiva. Decola da pista 17 após a decolagem, curva à direita. Transponder 5004, controle 119, decimal 35. Mantenha a ponta de espera da pista no 0. Imediato, autorizado, 3895. Negativo, tráfico já na forma pista no 0, 189, marcador externo. 3895. Com curva à direita. Controle 1-1-9-3-5. Visão com o aeródromo? Afirmativo, senhor. Rio 5972, completo sinal, chama a torre agora na frequência 118-95. 118-95, obrigado, senhor. Oscar Bravo Eco, correto, confirme o PLB. Livre acionamento para o táxi, chama a torre 118-95, QNH 10-4. Autorizado, 04, ciente, o senhor 02. Ah, o senhor está, é possível desligar o PAP para treinamento? Desligado? Afirmativo. Ciente, é possível. Obrigado. No 9, decimal 35. 350. Funcionando é 3-1-3, o treinamento está correto, chama pronta. Funcionamento, será 6313, está livre, portal 04, chama táxi. Confirme. Gente, vou entrar em contato com a Fred. Nossa, 72, solo 33, libera direita, controle solo 21. Liberando direita, 21. Pesado elétrico, 4, 2, 3. Pesado 2, 3, 5, décimo até 2, meu pai, já estava estabilizado. Alô Salvador, boa noite. Rio 597 2. Miranda Pinhão, se escuta. Rio 5972, autorizado táxi. Alfa Kilo, a posição é 07 no pátio 3. Alfa Kilo 07 no pátio 3, obrigado. Gente. Bom, oi, Franquini. Eu vou ser no 5, Flávia 35, controle instalador 1935. 1935, gato, uma boa noite. Sujezona, Azul 4235. Azul 4235, passa a dona, cobertura final, chame o torno, 1895. 4295, 4235. Eu vou no 5, 1935. 19, apenas, senhor. Salvador, boa noite, Azul 4235, final de 7 milhas. Azul 4235, pouso localizado fixo no 0, vento 080 graus no 69. TV pouso 4235, 16 nós, confirme. No 69, afirme. É. 38 no 5, contato a radar na decolagem, subindo mantendo o voo 340 via saída da El. Via saída da El, subindo para o 340, 38 no 5. táxi do Xanero 6313, 135, 135, 5 horas, 0 na Gabião. O Xanero 6313 autorizado táxi até o ponto espera da pista no 0 via Índia, no ponto espera chame a torre, 18.95, QNH 1015. Via Índia, 1295, 6313. Cabral vai autorizar a Nelly manter a sessão 7. Aliar e manter o pista no zero. Quadra 35, solo 3000, libera a direita e controle solo 211. Bom, 211, obrigado. Azul 4235, autorizado, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, afinal, nossa escuta. Nossa, Cabral vai para a decolagem autorizada, porque são 7.00 graus, 139 metros. Controle do 1246, pode ser autorizado o procedimento? Autorizado, Gol 1246, desse mantém 2.000 pés, então estabilizado. Estabilizado, controle, eu tenho 3895, solicita voar na prova de morte, vá. 895, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3-3-25, solicita diretamente a mão. 3325, copiei, a primária não. 1251. Ok, obrigado, boa noite. Alfa Romeo Oscar Bravo Eco, decolar 242, controle Salvador 208. 1935. 1935, obrigado, boa noite. Alfa Romeo Oscar Bravo Eco. Alfa Romeo Oscar Bravo Eco, contato radar na decolagem, submanto nível de voo 400 via saída da 1. Liga a sessão, seja atenção para o 400-400, Papa Romeo Oscar Bravo Eco. Voo 970, informação, S3. Voo 970, sua via chegada a mar e desce, mantenha 050, ajuste o altímetro 1095. Resultado 1015, autorizado para 050. Autorizaria para o dia, tá? Oi, Itap. Voando Itap, obrigado. 6313, decolado 245, controle 1219, decimal 351. 1935, boa noite, Sérgio. 297, boa noite. Controle, Papa Romeo Oscar Bravo Eco. Eu sigo. A possibilidade de morte, volta presente. Aguardo, diferente, o Oscar Bravo Eco. Eco. Controle Oceaneer 6313, decolou, transfere, possibilidade de guarda El, Leda. Oceaneer 6313, número 2 na saída da El, manter perfil da saída, o contato radar estabelecido na decolagem, subindo agora o 360. Total perfil foi 360, 6313. 007, controle 119, decimal 35. Azul 4980, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Alavanca vai cruzar o 200. Vai puxando agora o centro Recife, no 251, na altar, no 133, 25, solicite moto. Confirma, 151, 12355. 13325 a secundária. 1251 a primária. 251, 13325, obrigado, boa noite. Discussão, via chegada a Mário, desse Mateus 050, ajuste altímetro 90, 1, 5. Via Mário. Solos 49, vai liberar via Foxtrot, chame Paulo Salvador, 121, décima 1. Via Foxa direita, 211, boa, no 246, obrigado. Salvador, boa noite, é o 1246, livrou na porta. 1246, autorizado, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, voo 1246. Olha, 313, mantém o pico da saída. Chama o centro Recife agora, na frequência 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25, solicite 7. 1251, alterna 133, decimal 25. Centro 980, aguarde proposto. Azul 4980, autorizado, pushback, estacionamento, chame pro táxi. 5000, pode prosseguir descendo. Confirme, o voo 970 desce, mantém 2000 pés, ajuste o altímetro 901 e são estabilizados. Portaria estabilizado, descendo para 2000 pés, 1015. Para 378, desce a 2000 pés, ajuste 2015 e forma estabilizada. 2015 é forma estabilizada, 378. Estabilizado, ele chegou no 970. No 970, passa a 2, na completa final, chame o turno. 118-95. 118-95, boa noite. Salvador do 4980 para o táxi, 3 horas e meia, Maceió, 9 e meia agora. Azul 4980, autorizado táxi direita, Índia, até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera Torre, 18.95, QNH 1015. Direita, Índia, ponto de espera, Torre 18.95 e... Azul 4980, por favor. Salvador, boa noite, 1970. 1970, 970, boa noite, avistado, pouso autorizado. Pistão 0, vento 0, 70 graus, 99. ONU 970, sente pouso autorizado, pistão 0. Então 3305, autorizado para o aeroporto de Recife, via Ampezo Luno 7, nível 270, saída Puca, transição Caju, decolada pistão no zero, faz a decolagem, curva à esquerda, transponder 50 no 3, controle 119, decimal 35. Autorizado 0, via Ampezo Luno 7, para saída Puca, transição Caju. Então 3305, protegimento correto, chama o tráfico, check e filamento. Luna 790, no solo 02, vai liberar a via Foxtrot, chama o solo Salvador, no 21, décima 1. Não, liberar na direita, 121, no via Foxtrot. Uma boa nacional, 70. Boa noite. Quatro 980, autorizado de decolagem pistão 0, vento 0, 70 graus, 99. Decolagem da 1-0, 4-9-8-0. Bom, Salvador, muito boa noite, é o gol 1-9-7-0, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, muito obrigado. Segura 9973, prepara a saída da EL e aguarde a cópia. Parado da EL, aguardando cópia federal. 13935, azul 4980. Obrigado, senhorita. Boa noite. Boa noite. Thank you. controle Salvador, é o 4980, NASA, escuta. Azul 4980, contato radar da colagem, sub mantendo de voo 350 via saída PUCA. Seguinte, 350 via PUCA, azul 4980. 3178 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 80 graus, 89. Pouso, está na 3178. Boa noite, Rio 5972. Por acaso, você já tem a nossa autorização? Rio 5972, prepara a saída da Leda Irume, número 2, cópia. Negativa, Renato. Gente, prepara a saída da El, número 2, para cópia. Geral 9973, pronto, cópia? Geral, copia. Geral 9973, autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot via UPS 1-0 por base, UPS 1-6 após sair conforme rota. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decolada pistão 0 após a decolagem, curva direita. Transponder 5014, controle 119, decimal 35. Confirma nível 360, decolada 10, impressiva da El, Leda, Motiva, curva direita. Apesar 1-0 por base, apesar 1-6, após conforme a rota do plano. 5014 transforma, essencial 35, é o controle de saída, geral 9973. Geral 9973, cotejamento correto, toma pronto para o estiver questionamento. Maravilha, geral, graças. Salvador, é o Azul 5001, a previsão Guarulhos, nível 3, a cidade para Matanha. Azul 5001, prepara da El, Leda Morte, vai a Guardia Cópia. Da El, Leda Morte, vai na sua, olha. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2704, presidente da IAN. Azul 2774, número 3, conta agora. Alfa Juliette, volta no base.